Jesus marcou um encontro com você. Hoje aqui, neste lugar, quando você vinha chegando, ele já estava sorridente a te esperar. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a tua fé. Seja qual for o teu problema, conta tudo pra Jesus de Nazaré. Conte a tua história, Jesus está te ouvindo. Fale sobre tudo que você está sentindo, foi Jesus quem te trouxe neste lugar. Hoje foi o dia que ele marcou pra te abençoar. Te abençoar.